Tá gravando aí já? É, quando você quiser. Beleza. Tá muito alto aí o som? Só no meu microfone? Ah, beleza. É porque eu tô botando aqui, parece que tá baixo ali na gravação do Audacity, Audition. Sim, mas ele estoura. É, ele estoura. Aí eu prefiro deixar no meio termo aqui, que eu, se caso eu falar muito alto ou muito baixo, sei lá. Mas aí, porra, que bizarro, né, cara? Essa porra do Léo. É que sei lá. Ah, é. Entendi, beleza. Que assunto você acha que a gente podia debater aqui? O dois não. Ainda não. Mas aí você acha bom falar de tipo Guerra Infinita? De repente Guerra Infinita tá muito datado já, né, cara? Não, beleza. Beleza. Ah, tipo. Ok. Pô, eu estava com o Clóvis ontem. Ele tava lavando o cabelo. Caralho. Claro. É um desgramento mesmo. Como a gente vai começar? Isso aqui é complicado, né? Pô, cara, eu acho que a gente podia bater um papinho aqui, sabe? Despretensiosamente, de coisas aleatórias, e a gente vai entrar em alguns assuntos. Não? Calma, só tô tentando entrar aqui numa parada. Para um site. Também a internet tá muito ruim aqui, cara. Puta que pariu. Novidade. Não, não acho que não. Ah, também, porra. Stream de voz puxa pouquíssimo, né? Mas não sei por que caralhos, eu não tô conseguindo entrar num site, cara. É um site. É porque assim, eu tô usando um site de bot de Instagram pra dar uma melhorada, né? Achei, eu acho que entrou aqui, calma aí. Deixa eu só deixar isso aqui porque aí. Aí eu já continuo aqui. Que eu tinha tirado ele pra. Porque eu tava tirando os seguidores lá. Tinha muita gente seguindo. Tava seguindo muita gente, sabe? Não, específicas, assim, tipo, eu boto os seguidores do Jovem Nerd. Entendeu? É pago, mas tem não sei quantos dias grátis, entendeu? Então já é alguma coisa. Pô, não lembro como é que configura. É autorizado. Ah, não deixa de ser, mas também é uma forma de apresentar, né? As pessoas veem o perfil. Legal. É, cara, tem um monte de gente seguindo lá, gente. E ninguém reclamou. Porra. Não só pra. Eu já tô um tempão pra fazer essa merda. Ah, sei lá, não tô conseguindo botar essa merda aqui. Esqueci como é que configura. Essa merda de começar que é foda, cara. Sempre empaca. Sempre empaca, porque eu não sei nem como que eu poderia começar. Pô, cara. Você viu. Deixa eu já começar até uma conversa aqui que aí já. Que eu entrei aqui no Netflix, até lembrei. Pô, Vitor, você chegou a... Eu entrei aqui no Netflix. Deixa eu começar de novo, que deu uma travada. Pô, eu entrei aqui no Netflix, Vitor. Pô, eu vi uma propaganda de uma série ou um filme, não sei, que é com aquele cara. Como é que é o nome dele? Que fez o Hobbit. É aquele que fez o. Inclusive o Fargo. É, fez o Bilbo. Mas eu nunca sei o nome dessa gente. O cara tá fazendo um. Eu não sei, cara. Eu tô vendo aqui uma propaganda. É de numa série ou filme, não sei, chamada Cargo. É baseado naquele curta. Você lembra? Tem um curta que é de zumbi, que é de um pai que bate com um carro e fica com um filho nas costas. Cara, o visual é idêntico àquilo, cara. Chegou a ver? É, eu pelo que eu vi no trailer, ele parece estar bem diferente daquele personagem padrão que ele faz, né? É. Bobão, né, Ju? Ou azar, né? Não sei. Ah, não sei, cara. Eu gostei ele no em Bastardos Inglórios, em Troia. Não, é diferentão, mas ele é o protagonista. Ele é. Apesar disso. Não, deve ser uma coisa bem parecida, mas assim, eu acho que no caso lá, eu acho que ele. É difícil saber quem é protagonista nesse tipo de filme do Tarantino. Eu falo protagonista porque ele não é um personagem secundário, entendeu? Ele tá ali na. É. É. Mas aí, tipo assim, ah, eu vou. O cara é principal, mas aí vai falar assim: não, eu sou coadjuvante, e foda-se. Ah, sim. Não, não, eu tô meio por fora. Não, é, cara, ainda tô. Ah, eu já vi algumas coisas assim, mas não, tipo, não parei pra ver a série, entendeu? Qual é que é o nome dele? É, aquele cara, eu sei qual é. É, boa bosta. Cara, viajando, né? Tipo, a gente foi no cargo, né? Tá. Ih, calma, eu esqueci de botar o cronômetro. Sim, mas é bom eu ter uma visibilidade direta, assim, sabe? Eu tô vendo páginas aqui também, tô tentando buscar referência de coisas que a gente pode falar. Você tem alguma coisa aí, sim, de algum tema que você queira começar? Ah, meu celular caiu aqui. Calma, deixa eu só responder aqui que ele me mandou uma mensagem. Calma aí, fala aí. Pode falar. Cara, assim, pra dizer a verdade, eu tô meio por fora, assim. Mas, cara, eu vi. Eu não me lembro quais eram as duas que eu vi que eram as séries canceladas. A Expense foi cancelada? Porra, a série é foda pra caralho. Pô, eu acho que a única coisa ruim, assim, que tipo na segunda temporada, eles meio que deram uma cagadinha, sabe? Não, não, não vou falar disso. Caraca, foda. Pô, mas é uma coisa que eu vi também, assim, que tipo, séries irrelevantes que foram canceladas, né? Que deveriam ser boas. A Lucifer também foi cancelada, né, cara? Cara. Não, eu também. Assim, tipo, eu também adoro muito esse formato consultor, cara. Eu gosto pra caralho. Eu já. Não, eu também. Psy também, vi o Dexter, vi. É Dexter. Mas é esse conceito, entendeu? É esse conceito, mais ou menos. É basicamente isso. Lie to Me. Mentally. Cara, eu vi a primeira temporada, assim, eu achei tão ruim, cara. Os atores são péssimos, assim. Eu acho que o único ator, assim, mais ou menos, é o próprio Lúcifer. Quer dizer, e também tem o anjo lá, esqueci o nome do anjo. Mas basicamente, cara, a série inteira é só feita de ator merda. E, cara, não tem nada assim que segure a série, entendeu? Só o Lucifer, que é um ator assim, tipo uma presença assim, tipo, tem um carismazinho maior, mas, cara, eu acho que nem isso seguraria a série, entendeu? Não, não, o que eu acho legal do The Mentalist é que ele é que usa coisas do mentalismo mesmo e fala sobre isso. É que nem o Lie to Me também, é meio que curiosidadezinhas assim no meio. Ah, sim. Não, House eu cheguei a ver até a quarta temporada, cara. Depois eu achei tão repetitivo, tão maçante assim, cara, que eu. Não, é que uma coisa que meio que quebrou um pouco a minha vontade de ver também, porque assim, eu achava que era tudo curiosidade médica mesmo, assim, coisas que realmente aconteceria na vida real. Mas boa parte daquilo é um pouco inventado. Tinha um pouco de a realidade, mas assim, para que encaixasse muito na trama, eles inventavam umas coisas. Tomavam umas liberdades e aquilo meio que quebrou, porque eu achava que aquilo tudo era verdade, entendeu? Aí eu fiquei. Não, é, cara, aquele Hugh Laurie foi foda ali, cara. Cara, e isso que é uma coisa assim, eu não tenho visto mais ele em lugar nenhum. Ele tem feito mais alguma coisa? Ah, Loki. Ah, tá. Não, é, e até porque, cara, é difícil, né, descaracterizar ele para ele se tornar outro personagem, né? É tipo, sei lá, o Wolverino lá. A gente nem vê ele mais como um ator, né? Já vê ele como Wolverino. Não, é. É, pra quebrar, né? É. Ah. Não, e cara, quando eu vi aquele filme que ele participa, acho que é Game, com Jared Butler. Cara, quando apareceu o Dexter no final, cara, puta, cara, deu até ânsia de vômito aquilo. Cara, final tosco do caralho, maluco. Aí eu olhei o Dexter, o que o Dexter tá fazendo nessa porra, cara? Não, cara, o filme não é tão tosco. Só que aquele final quebra muito, cara. É uma coisa escrota de ridícula, cara. Tipo o Dexter lá controlando o Jared Butler, assim. Ah, cara, eu só lembro desse final que foi muito ruim, foi muito decepcionante, assim, pra mim. Que, tipo, eu tava esperando desse filme uma coisa bem melhor, sabe? Porque assim, você viu os trailers, você viu as sinopses, cara, você olhava assim, caraca, maneiro, boa ideia, assim, achei bem interessante. Aquele negócio dos presidiários, ele diminui a pena dos presidiários ou sai dali livre, eu não me lembro exatamente. Mas aí ele não, não, quando terminava lá aquela matança toda lá, que era tipo um jogo, né? Que ele era um avatar, né? O presidiário, ele era um avatar, e o cara que jogava ele era um jogador qualquer, assim, que estava em casa. Usava ele para jogar realmente no campo de batalha. Se ele saísse vivo no final, ele era liberto, né? Ou diminuía a pena, não me lembro exatamente essa questão. E acho que no final, não me lembro por que o Jared Butler foi lutar com Dexter lá. É Michael C. Hall, né, o nome dele, né? Uma coisa assim. Aí ele chega lá no final, fica controlando o General Butler, assim, como se fosse. E faz umas dancinhas toscas, um escroto assim. Michael Cera? Que porra é essa? Arrested Development. Super. Não, eu cara, já me falaram pra eu ver essa porra. Só que. Ah, calma aí, deixa eu só lembrar aqui. Super. Ah, não tá no. Ah, eu vi. Vi. Não é, cara, com certeza, cara. Agora. É o McLovin? Ah. Sim, sei qual é. Mas acho que ele também apareceu no Scott Pilgrim, não apareceu? Não, né? Não, eu tô confundindo com o que é isso? Não dá. não tem. Mas, cara, eu olhando ele aqui, cara, ele é sempre realmente. Qual outro filme que ele fez, cara? Deixa eu ver aqui. Caralho, eu procurei ele. O Michael Cera aqui no Google Imagens, cara. Só tem foto escrota dele. Não, tem uma com bigode aqui, escroto, assim. Tem um bigode de porteiro do caralho aqui. É muito escroto. É verdade. É foda. Do Breaking Bad? Ai, caralho. O principal, você tá falando? Caralho. É o Brian Creyson. Creighton. Crystal. Creighton. Cresto. É Brian Grayskull. Brian Grayskull. Creighton. Ok. Eu não sou bom de inglês, não, rapá. Caralho, que foda. Que lista você está falando de? Ah, tá. Eu tô pensando que é alguma coisa agora, né? Assim, tipo. É Trumbo? Lista Negra? Vou até botar pra ver aqui. É, eu tenho um, assim, ele tem, pelo menos assim, duas coisas que eu vi dele, e que eu achei ele meio, assim, forçadão, foi aquele do Godzilla, né? Eu achei ele meio, a interpretação dele ficou meio forçadona, assim, meio esquisita. E um episódio daquela série Electric Dreams. Cara, eu achei ele meio forçado, não sei por quê. Eu acho que ele precisa de uma direção, assim, sabe? Uma coisa tipo. Ah, é, pô. Deixa eu pensar. Cara, eu tô vendo o Fargo, né, agora. Finalizei a segunda temporada, cara. Porra! Que série foda. Que série foda, cara. É a família. Eu não vou. Eu não vou dar spoiler aqui, né? Não, mas. Tô falando que eu já ia pensar. É que a minha cabeça é meio estranha. É que eu já ia pensar assim, pô, vou dar fazer um comentário sobre a série, mas aí eu pensei assim, caralho, vou dar um spoiler. Aí eu, em vez de ficar com esse comentário de tipo, não vou dar um spoiler dentro de mim, falar assim, não, não vou fazer um comentário. Aí eu externalizei, falei, caralho. Mostrando até onde veio. Caralho. Ai, caralho. Bizarro. Porque Gerard pra mim é sobrenome, não um nome, né? É. Cara, eu só soube disso porque é o seguinte, olha só, olha que bizarro. Eu tava com a Júlia, né? Vendo isso daí, aí a gente, pô, vamos pesquisar aí sobre a série, né? Porque parece uma coisa interessante. E assim, a gente meio que não sabia que aquilo ali não era verdade, porque ele falava, são baseados em fatos reais. É. Aí eu tô lá assim, cara, os acontecimentos dessa história aconteceu em 2006, né? Aí a gente tá lá pesquisando assim sobre Fargo, aí aparece o filme. Aí eu. Ai, caraca, fizeram um filme disso também? Aí, só que o filme é de 1996, tipo, 10 anos antes. Eu falei assim, caralho. Então eles estão de sacanagem com a gente. Tipo, não é possível que uma coisa foi baseada numa história que deu 2006 Aí, nessa parada eu me liguei, sabe? Eu falei assim, porra, não é possível que seja verdade. Ah, na segunda temporada você já repara. Na primeira eu não. Ai, cara, é genial essa porra, cara. Porque você fica assim, caralho, caralho, que merda, caralho, essa porra aconteceu. Ué, minha irmã, até eu contar pra elas, eles acharam que tinha sido tudo real, assim. Ela e o Kainan, né? Não, não, vou começar a ver agora. É. Não, eu comecei a ver, sim, comecei a ver. Aí o Obi-Wan e o irmão dele também. O meu. Não, é tipo assim, a história de um Obi-Wan, ele ficou milionário, o outro ficou fudido. Aí o que tá fudido, ele acha que o irmão ficou milionário porque vendeu os selos que tinha da família. Um dos irmãos ficou com herança, um carro, e o outro ficou com selos. Aí o que ficou com os selos ficou milionário, o outro que ficou com carro ficou fudido, entendeu? Só que o que ficou fudido, que teve o carro, achou que ele vendeu os selos por um preço absurdo, assim, sabe? Ele achou que ganhou dinheiro com aquilo, entendeu? Até onde eu vi que eu vi da série, eu entendi isso, assim, sabe? Pode ser que aconteça mais coisa pra frente, assim, sabe? É, cara, qualquer coisa que você fale assim é meio que um spoiler, né? É basicamente, recomendando aqui para vocês que estão escutando aí. A série é sobre assuntos absurdos que parecem, que eles fizeram de uma forma que pareça real. É isso. E com elenco foda, é isso. Ah, prejudica um pouco, porque se você tem uma liga a ligação, quando acontece a ligação, se você não viu a primeira temporada, você fica assim, ué, o que tá falando? É que aquele personagem de Bilbo mesmo. Depois do Mas é maneiro, cara. A série começa. A terceira temporada começa maneira também. Outra. Ah, cara, eu comecei a ver. Eu falei assim. É que eu sou. Eu vi muito a série antiga, né? A Perdido no Espaço. É, não é que não. Assim, tipo. A série atual é mais bem produzida, ela tem os personagens são mais interessantes e tal, tudo mais, assim, mais profundos. Mas, sabe, ainda fica com aquela coisinha de série para criança, sabe? Aí eu fico assim, ah, não, cara, é meio, sabe? Né? Não, o que eu fico assim, que eu não gostei da série, talvez eu não seja o público-alvo, que nem já conversou sobre isso uma vez, que ela é muito inocente, entendeu? Ela peca pela inocência exagerada. Eu não vou dizer que ela é infantil, mas ela peca pela inocência exagerada. E isso. Pra mim, numa série, eu fico. Sabe? Não consigo ver uma série assim. Ah, eu vi uns 5 episódios, cara. Não, eu também. É. Star Trek. É, mas é aquela coisa. Você chegou a ver Star Trek? Ah, sim. Cara, você vendo, assim, que tipo assim, para mim, a série Star Trek, para mim, ele é uma série que, cara, que eu acho muito foda, porque ela consegue equilibrar muito bem tudo isso, sabe? Ela consegue ser uma aventura, ela consegue ser a ação, às vezes, ela consegue ser filosófica, ela consegue ser. Porque, cara, são muitos temas que ela aborda ao mesmo tempo, sabe? E ao mesmo tempo que ela aborda todos esses temas, ela consegue colocar, assim, personagens super profundos, assim, dentro da série, sabe? E, assim, ao mesmo tempo que tem um toque de inocência, assim, sabe? E que eu acho interessante também, porque às vezes uma série muito profunda e. Ela, às vezes ela consegue, ela erra demais em outros pontos, entendeu? Então, às vezes ela abre um pouco para você falar sobre coisas assim, filosofia, sendo inocente em outras, não inocente, vamos dizer assim, ignorando outras coisas, sabe? Outros fatores seriam interessantes para a série. Mas é interessante porque o Star Trek é uma série que deveria ser simples. E contar sobre histórias assim, cara, absurdas, ao mesmo tempo interessantes, sabe? E, cara, eu adoro, assim, a série antiga. A série antiga tem alguns episódios bem interessantes. Mas, cara, você pega uma nova geração. Cara, tem uns episódios lá, cara, que você fica explodindo cabeças, assim, porque é muito bem pensado. Ele pega os personagens, aprofunda os personagens pra caralho, assim, sabe? Aprofunda as histórias, aprofunda a filosofia das histórias, sabe? Quando eles pegam pra fazer o Deep Space Nine, que é o primeiro. Capitão Negro, cara, eles aprofundam no lado social, assim, sabe? Eles aprofundam nas histórias filosoficamente em religião, sociedade. Como é que é o nome? É Janeway, é o nome dela. Eu esqueci o nome da série do Star Trek, mas acho que não, né? Discovery é a nova. Voyager. A Voyager, cara, eu achei assim, a série começa terrivelmente ruim, assim. Mas, cara, chega, ela passa de um ponto, você vê claramente, assim, sabe? Eles perceberam que a série tá muito ruim, aí eles falam assim, porra, a gente tem que melhorar isso aqui. Aí eles criaram um artifício bizarro lá para que a partir dali eles recomecem basicamente matando todos os personagens ruins. E recomeçando as histórias, sabe? Eu achei muito interessante essa coisa. E, cara, a partir dali, a série deslanchou, assim, sabe? Só fez coisa foda dali pra frente, assim. É. É complicado. Mas que eu falo assim porque você estava vendo esse Perdido no Espaço, né, cara? E assim, se realmente quer ver uma coisa despretensiosa, bobinha e tal, Perdido no Espaço é interessante. Cara, geralmente eles fazem um formato absurdo, né, de série, né? 27 episódios para cada temporada, maluco. 27 fucking episódios. Cara, eu não sei, só sei que eu já vi tudo. Cara, mas o interessante de Star Trek não é ver, saber que você vai terminar. É saber que você não vai terminar tão cedo, entendeu? Cara, quando eu terminei assim, até caiu aquela lágrima, assim, sabe? Porque é muito bom, cara. Cara, eu juro que eu tentei, mas, cara, eu não curti muito, não. Porque eu acho que o maior problema dessa série nova foi que eles não focaram muito porque assim, as séries antigas elas pegavam uns temas e abordavam eles de uma forma que você chegava no final do episódio, você falava, caralho, sabe? É tipo uma catarse mesmo, assim, o final do episódio, sabe? E essa série, a série nova, Discovery, é meio que tipo os episódios um continuando atrás do outro, sabe? Teve até uma das séries de Star Trek, que é, acho que é, se não me engano, é Enterprise. Acho que é até o nome do episódio, é o nome da nave, né? E tipo, cara, é meio que assim que é Discovery. Mas ele, às vezes, tem uns episódios que eles param para fazer um pouco, assim, só fazer um pouco de filosofia sobre aquilo, sabe? Parar um pouco. Ação e aventura. Ah, é. Não, sim. Interessante. Ainda não vi The Orville, mas cara, já tá na minha lista ali de coisas para ver, sabe? É que eu tava querendo ver coisas um pouco diferentes no momento, cara. Eu dei aquele boost para terminar o Star Trek antes de ver o novo, né? O Discovery, para terminar tudo, né? Eu já tava começando a ver Star Trek lá atrás, assim, já tô há uns 2 anos vendo, sabe, Star Trek. Desde que quando. Acho que foi desde o anúncio que iam fazer uma série sobre Star Trek. Aí eu comecei a falar, vou pegar essa porra de uma vez. Basicamente. 2 anos. E mesmo assim, é tipo vendo um atrás do outro, mano. Nossa, sem. Foi tenso. Tinha dias que eu pegava e vinha 5 episódios. Babaca. A série do Aragorn. É. Tipo assim, eu sempre gostei de Star Trek, já vou falar de Star Trek. Sempre Senhor dos Anéis, cara, mas, pô, eu não consegui nem começar a ler o livro do Senhor dos Anéis, cara. Eu achei muito chato. Na época, desanimei total, assim, pra ler. Tipo, parei no primeiro capítulo, inclusive. Porra, muito chato, cara. Puta que pariu. Por isso que eu gosto assim, tipo, pelo menos assim, eu ainda não li Fundação, tô ainda vou ler essa porra. Mas cara, por isso que eu adoro Asimov, principalmente nos contos que eu li dele. Cara, ele se baseia nos personagens, assim, nos acontecimentos que são importantes para a trama e foda-se o resto, você que construa na sua cabeça, sabe? Porque isso, cara, te dá uma. Sabe, você vê muito mais coisas, assim, sabe? Você faz umas abstrações muito mais legais na sua cabeça. Até, assim, a interpretação de cada coisa que ele faz, cada um vai ser diferente, entendeu? Porque... É. É por isso que também não gosto dessa porra. Seu Maurílio. Falando nisso, eu tenho um aqui, cara. Eu acho que eu tenho aqui o. Como é que é o nome? Contos Inacabados. Eu comprei todas as promoções de Spy, né? 10 real a coleção inteira. Caralho. Não, contos inacabados é tipo eu tô vendo aqui, comparando um do lado do outro, quase o tamanho da fundação ali, dos três livros da fundação. É. Aqui, Vitor. Deixa eu ver aqui quanto que tempos tem. Temos de tempo. Temos 1 hora e 13 minutos gravados. Não, essa era a minha ideia mesmo, fazer isso. Não, não, é que tem hora que eu falei umas merda ali, eu vou cortar e. Você quer falar mais uma coisa? Oi? A gente podia recomendar algumas coisas, né? Por exemplo, você no último episódio você recomendou o filme, aquele filme Rota 66, né? É, então fala aí. E depois tem um corpinho maneiro. É, bem capaz. Voltar com aqueles hormônios todos de novo. Foda. Aos poucos, né? Foda, né, Nero? Ah, de camisa vermelha. Eram os engenheiros. Os engenheiros. Uma cor. É, aquele cara esquisito ali, tá, tipo, aquele coadjuvante ali que você... Foda. E, pô, uma coisa que eu queria recomendar, assim, é que é uma série que, assim, quando eu descobri sobre ela, eu fiquei, assim, impressionado, né? Porque eu via Black Mirror, eu vi Twilight Zone, eu vi. Como é que é o nome daquela outra? Essas séries de contos, cara, são várias séries de contos que eu vi a minha vida inteira, que eu sempre gostei muito. E cara, eu gostava muito dos contos do Philip K. Dick. Né? Li alguns contos dele e assim, caraca, acho foda, por que que não faz uma série disso? E agora, assim, há pouco tempo atrás, eu descobri essa série, né? O Vitor, que inclusive me recomendou essa série, falando que é uma Electric Dreams. Cara, é uma série foda, assim, que inclusive tem episódios que são muito mais profundos que Black Mirror. Black Mirror, assim, tem muito mais produção, tem muito mais dinheiro ali envolvido, mas, cara, Electric Dreams tem uns episódios ali que você sabe, você sai dali e você diz, caralho, que foda, maluco. Eu ainda não li nenhum daqueles contos lá, mas, pô, cara, aquele do gordinho, cara, achei genial, maluco. Genial, aquele gordinho. Vocês que foram ver aí, vocês vão entender. cara. Aqueles dentes tudo torto, assim, né? Não, mas cara, mas calma aí, olha só, esse episódio dele, do Steve lá, o Steve Buscemi, cara, eu não entendi porra nenhuma. Você entendeu aquele episódio? Não, não, esse episódio eu não entendi porra nenhuma. Era um episódio sobre a alma, sobre. Que eles fabricavam as almas e botavam no corpo de um porco, e você não entendia porra nenhuma. Ah. Os entendidos que entendam. Que cara. Ah, é, com certeza. Pô, aquele O Homem do Castelo Alto lá, cara, você vê assim a série inteira. Pô, interessante. Tá tranquilo. Chega no final, você. Puta que pariu, o que que é isso? Cara, eu acho que a Amazon Prime vai. A Amazon, né? Vai continuar fazendo todas as séries dele lá, porque eu acho que. Provavelmente ele deve ter comprado a porrada de contos, de autorização para fazer uma porrada de contos dele, né? Ou todos, sei lá. Mas, pô, seria um desperdício, sabe? Não fazer uma segunda série de Electric Dreams, ou não continuar com o Castelo Alto, o Homem do Castelo Alto. Pô, são séries que até agora eu tô gostando pra caralho. Caralho. Foda, foda. Pô, um que eu gosto pra caralho, que é baseado no. Não sei se é conto ou livro dele, é O Homem Duplo. Cara, acho genial, cara. Acho genial. E é todo feito em rotoscopia, assim, sabe? Pô, muito foda, cara. Eu acho que. E é daquelas coisas doidas dele, né? Que tipo assim, você não. Cheio de viagem, de drogas e tudo mais. Não sóbrio. Eu até agora vi todas as coisas dele bem sóbrio, dá uma ondinha. Ai, tem isso. Ah, sim. Caralho. Ah, cara, mas eu acho que quem foi mais adaptado aí foi o Stephen King, hein? Ah, tá. Pois é, cara. Puta que pariu. Tem muitas. Ah, é, cara, eu vi com você, cara, lembra? 3 horas de sofrimento, cara. Não, pior assim, que eu fui conversar com pessoas depois sobre o Rose Red, as pessoas, caralho, cara, esse filme é muito foda. Não sei o que, é um dos melhores filmes de terror que eu já vi na minha vida, não sei o que lá. Eu falei, cara, a gente tá falando do mesmo filme? 3 horas de filme, de um. Até de antes, cara, de nada acontecendo. Tem certeza que ele tá falando mesmo? É, isso mesmo. Tá bom. Ok. Porra, fala sério, cara. Não é possível. Pô, mas um que eu fiquei chateado, cara, porra. Que assim, pra mim, foi uma das melhores adaptações de obras dele, que é O Nevoeiro. Né? Fizeram o filme do Nevoeiro. E, cara, o filme ficou foda pra caralho. A série, quando foram fazer a série, ô série merda. Puta que pariu. Então, inclusive, foi uma dessas canceladas aí que a gente falou, né? É. Puta que pariu, maluco. É. Aquela parada assim que você fica. Caralho! Caralho, é muito. Porra. É. Não, e, pô, não, não chega nem perto assim de tipo ser uma coisa interessante, né? O final da série é tipo foda-se, sabe? Os personagens que morrem ali é tipo, ah, tá. É. Personagem. Os personagens não são bem construídos, a trama é assim, é boba. As mortes são, sabe, irrelevantes. Sabe? Então você fica assim, ah, tá. E cara, os atores, assim, de merda para baixo. O melhor ator da série é muito ruim. Entendeu? Não, não, cara, eu não tô sendo duro, não, eu tô sendo realista. Não, se você for ver a crítica de Nevoeiro, a série. O mínimo que vão falar vai ser isso que eu falei agora, entendeu? Cara, tem muito filme, tem muita coisa. Ah. Caralho. Caralho. Caralho. É esse aqui, jogos perigosos. Jogo perigoso, jogo perigoso. É, já. Ah, Brasil adora fazer traduções esquisitas. Tá aqui, ó. Já tá na minha playlist aqui já. Aqui, cara, seja eu já li, eu já li não, eu escutei um audiolivro do Alienista. A série Alienista é a mesma coisa? Sim. Ah. É bem curtinha. Não, bem genial, cara. Que ele pega. Não, ele pega, ele vai fazendo de um jeito a trama, né? Que você vai ficando assim e vai percebendo que todo mundo é maluco, né? Tipo, não é só os malucos que estão lá dentro, né? Tipo, vai percebendo assim, vai vendo as abstrações, né? Aí chegando num ponto. Sim, nem, eu sei, mas. Não, que eu tô te falando assim, tipo, ele começou a ver, mas você, a forma como você percebe é que, tipo, não existe uma separação muito clara entre um louco e um médio louco, um mais ou menos louco e um são, entendeu? Não existe uma separação clara entre essas coisas, entendeu? Não é uma, é um degradê absurdo, assim. Então você pode ir abstraindo até chegar a um ponto de achar que todo mundo é louco mesmo, sabe? Eu acho maneiro chegar nessa percepção, assim. Pô, mundo bar. Os irmãos Mombar. Maneiro, maneiro. Eu acho que tem audiobook mesmo, que eu sou assim. Cara, é maneiro, maneiro. Você vai numa viagem de ônibus assim, já lê um capítulo. É, cara, essa parte de áudio, as pessoas não estão acostumadas em escutar livros, né? Aqui no Brasil. Acho que não sei por que isso daí não caiu muito bem assim aqui. É, eu. É. Ah, e as imagens que ele passa também. É, tipo, eu entendo pouquíssimo inglês e já entendo boa parte dos vídeos que ele faz, entendeu? É. É. Ah, eu que assim, eu só escutei os em português mesmo, cara. Até porque eu não tenho muita compreensão de inglês. Mas, pô, cara, eu lá no nesses audiobooks aí, eu já escutei parte do como é que é o nome? Como é que é o nome daquele? Caralho. Não, não, Admirável Mundo Novo. É aquele cara que vira uma barata, esqueci também o nome. Metamorfose. Já vi Alienista. Já vi alguns. Já vi aquele do Machado de Assis também. Dom Casmurro, caralho, eu ia falar isso. Dom Casmurro e o outro lá, né? É difícil, são os nomes bizarros que eles botam no porto do livro que não vem na minha cabeça na hora. É o. Que é do Bentinho e do. Não, não, não, então é Dom Casmurro, então não é. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Memórias Próximas de Brás Cubas, essa aí. É porque eu não associei, porque eu vi também a série da Globo. Aí eu fiquei com aquele nome da cabeça de tipo. Aqui é o nome de uma mulher. A série. Capitu. Lembra? A série ficou como Capitu na Globo. Eu acho que eu fiquei com essa associação. Não, como é que é? É esse mesmo nome? Ih, cara, ainda não vi. Eu tô meio. Eu tô numa onda de ver muito filme velho agora. Ah, cara, eu tô vendo assim. É uns filmes argentinos, tem uns alemães, umas coisas assim que a Júlia gosta. Tem uns franceses também. Não, cara, ela metida cult é aquela. Não, quando você fica. Não, cara. Tem uns filmes muito fodas, cara, argentinos, franceses. teve um filme canadense que eu vi, cara, que eu achei muito foda. Se chama Starbucks. Já ouviu falar? Acho que é Starbucks. Não, quer ver? Pô, é muito foda. O filme é um cara que faz doação de esperma o tempo todo para ganhar dinheiro. Aí eu não me lembro. Meus 533. E é muito foda, que é tipo assim. Se eu não me engano, descobrem um dos filhos dele, né, que é de inseminação lá, descobre quem é ele, alguma coisa assim, e tenta procurar ele. Sabe? Aí ele é meio que tipo assim, um cara todo escrotizado, assim, sabe? Todo foda-se pra vida usa drogas e os caralho, quatro, assim. E ele, tipo, todo bagunçado com a vida dele. Aí ele tem esse filho dele que procura ele, e aí ele fica. O filho fica curioso sobre ele, né? Que busca ele. Aí ele vai descobrindo também os outros filhos dele, que são uma porrada. Aí tem um jogador famoso de futebol, tem um não sei o quê. Aí ele vai tentando conversar com todo mundo, assim, sabe? Mas é maneiro, que os personagens são bem feitos, as histórias são interessantes, assim, de cada filho que ele encontra. É bem maneiro, cara. Canadense. Sério? De repente, pai. Vincent Von, cara. Ah, tô vendo. Puta. É muito cara dele ser essa porra, meu mano. Ah, tá. Puta que pariu. Cara, é porque eles querem, sabe, às vezes é um filme, por exemplo, de humor, aí eles querem galhofar mais ainda, aí acaba estragando. Aí é um romance, aí eles querem botar aquele romance mela cueca escroto, que às vezes não é no original, aí estraga a porra do negócio. Sabe, o americano, ele gosta de exagerar as coisas, porque eu acho que eles acham que o público deles é um bando de idiota vendo filme, sabe? Aí eles querem botar aquele filme for dummies, sabe? Mas, cara, hoje em dia dá para perceber que o público não quer mais esse tipo de coisa, né? Você vê, por exemplo, a ninguém queria porra de filme de super-herói. Aí achava que filme de super-herói é um filme bobo para criança e tal. Quando fizeram agora, começaram a fazer filme para adulto, né, de super-herói, viram que davam uma bilheteria absurda, né? É claro que não chega nem aos pés dos Vingadores, dessas porra toda aí da Marvel e tudo mais, mas porra, era uma coisa que teoricamente adulto não consumiria, filme de super-herói, né? E eu acho que é o ponto de, tipo, os americanos começarem a perceber que não adianta mais, não existe mais esse público adulto vendo coisas idiotas, entendeu? Até existe. Não, é, claro, mas. É, mas você vê que é bem menor do que, porra, uma coisa mais inteligente, mais, sabe? É. Puta, sei, eu vi isso aí há pouco tempo atrás. Eu tava conversando com um cara num desses hamburgão da vida aí, da rua. Aí o cara falou: Ah, porra, cara, você que é nerd tem que ver esse filme aí, violência gratuita, não sei o que. Eu falei: Porra, vou ver. Cheguei em casa, cara, vi, achei o filme foda pra caralho. É, cara, não sei se é versão. É, acho que é versão americana. Cara, o filme tem tipo quebra da quarta parede, umas coisas meio doidas no meio, assim. Achei muito foda. É que nem aquele filme Hack, né? De terror. Que é um filme. Acho que é um filme francês, se eu não me engano. É um filme. Espanhol, é. Então, eu vi os dois. Cara, é cena a cena. É tipo corte idêntico, assim. Acho que se pegar o corte, é o mesmo corte. Mesmo tamanho, mesmo. As pessoas estão no mesmo lugar, no mesmo. Entendeu? É, a irmã do Dexter. É, não, bem parecido não. Igual. Pô, cara, mas essa violência gratuita eu achei muito foda, cara. Que é aquela tensão que vai se construindo aos pouquinhos, assim. Ele vai, sabe, construindo. Cara, do final já tá aloprando, assim, sabe? É muito foda. A quarta. É, com certeza. É. Muito foda. É, tipo, aquela parte que ele volta no tempo, assim, né? Tipo, pra salvar. Que Como se ele estivesse escrevendo a história, né? Parece que ele tá escrevendo a história, assim, sabe? Tipo, ah. Não, não, não vai ser assim, não. Vamos voltar ali, vamos. Sabe? Eu achei muito foda. Não. Violência gratuita. Tem. A mulher pega a espingarda e dá um tiro no irmão dele. Pá! Aí ele volta, começa a falar pra câmera. Ah, é realmente, não sei o quê. Aí ele volta no tempo. Aí ele segura a arma assim. Ele volta e segura. Violência gratuita. É um filme. Escreve violência gratuita no. IMDB. Tem, cara. Funny Games, né? Tem viagem no tempo, caralho. Eu dou meu cu. Eu dou meu cu se não tiver. Olha lá. Calma aí, eu vou achar e vou te mostrar. Então, mas calma aí. Ela, enquanto tá lá na sala dela, já matou o marido, já tá ela lá na sala. Aí ela tá lá e ela vê uma oportunidade de pegar a arma que tá em cima da mesinha. Ela pega e dá um tiro no irmão dele. Aí ele meio que quebra a quarta parede e volta assim no tempo. Não. Foi bem claro assim, pra mim que foi tipo, ele quis voltar no tempo. Não, eu vou ver aqui, ó. Tô com ele aqui, ó. Calma aí. Mas que a internet tá um cu. Não, não baixei não. É, o Light Me. Porra, mas é uma coisa bem clara, cara. É que tá difícil achar aqui. Ah, depois revê, não tô achando aqui, não. É. É. Não, muito foda. Tipo, não, mas tipo, quando acontece alguma coisa pra ela ganhar, ela se fode, entendeu? Porque ele volta no tempo e. Não, ele pega o controle remoto e volta no tempo pelo controle remoto. Agora eu tô lembrando. É, ele fala com o telespectador, quem tá vendo. É, vê essa porra. Vai achar muito foda. Caraca, você viu quando saiu, cara? Ah. Ah, cara, aquilo nem sei onde tava aquilo, cara. Já foi pro limbo. Foda. Ah, eu lembro dessa época, cara. E, tipo, você via, você baixava filme que você nunca via na vida também. Só tipo, baixava só pra ter, acabou. Ah, ela. A internet. Dum, dum, dum. Ah, é, cara. Então tá. Menos que 720p já tá uma merda. Mas aqui, contextualizando, porque as pessoas de hoje em dia provavelmente não devem entender isso. Nessa época, para você ver um filme, ou você alugava, ou você baixava, você alugava, ou você comprava um DVD, ou você via no cinema, né? Ou esperava ver na tela quente, né? Então, não é hoje em dia que tem Netflix, que tem Hulu, sei lá, não sei se Hulu já chegou aqui, ou se Amazon Prime, essas porra todas. Então, cara, hoje em dia tipo, é fácil você chegar aí e falar assim, olha, gente, esse pessoal que pirateia aí é um bando de idiota, sei quê. Mas naquela época, cara, pra você ver um filme, você muitas vezes tinha que baixar, porque no, às vezes não passava no cinema, não tinha na locadora, não tinha nem pra comprar. E já tinha lançado ele já, tipo, há 2 anos no cinema americano. É, naquela época a gente tinha um HD inteiro só pra ter filmes e música. Música naquela época, porra, a gente tinha que ter a música no computador, porque a gente não conseguia escutar, tipo, variedade, comprando, um CD. Um CD, cara, naquela época era R$ 40. Na época que era um. É. Então imagina você ter, tipo, 1.000 músicas em casa. Tipo, era tipo uma coisa de rico, escutar música. É. Pô, você tem o Spotify, você paga R$ 20 por mês, cara, para ter acesso à base de dados inteira de músicas que existem na face da Terra, basicamente. Não, é quase tudo, quase tudo. Ah, mas é raro acontecer. Mas tipo, tem muita coisa que, tipo, pô, tá tudo lá. Não tem. Hoje, tipo, precisa ficar com esse preciosismo, assim, de querer baixar a música, né? E até porque é mais chato ficar baixando música. É essa coisa, cara, essa coisa que eu acho que essas empresas estão ganhando é que elas estão ganhando porque estão sendo mais simples do que. É, até porque esperar até o lançamento, pô, já tá ali, né, também, né? Eu conheço um amigo meu que baixava para ver qual é do filme, se acha maneiro, e se achou maneiro, ele comprava o DVD. Aí, isso é uma coisa que, assim, tipo assim, é uma forma de divulgar o próprio conteúdo, nesse sentido. Porque tem gente que quer ter a mídia física em casa, ou sei lá. Não, e o outro motivo de antigamente ter muita pirataria de quadrinhos é que também muitas vezes aqui o cara eles lançavam um quadrinho, né, aqui no Brasil, e chegava no meio do quadrinho e falava: foda-se, cancelamos essa merda. Tipo, a pessoa comprou tipo quadrinhos enormes com tipo uma porrada de volume, chega no meio dele, no meio, né? Nem no final, nem no comecinho, é tipo no meio, cancelava tudo. É tipo. Aí vinha uma outra editora, pegava um outro formato de encadernamento, de encadernação, e vendia para você. Tipo, os capítulos que estavam faltando, os capítulos que estavam faltando para você, não tinha como você comprar separado, porque ele vinha com metade em um, metade no outro, e via aquela mistureba toda. Então você, tipo assim, no final. Cara, era uma cagada na tua cabeça. Tinha começado de novo, a comprar desde o zero pra. E aí, isso que é a merda daquela época. Por isso que muita gente naquela época via quadrinhos, né, também na moda caralho, assim, no modo Piratex. E tipo assim, eu tenho um problema aqui também, que a única coisa que eu estou consumindo pirataria no momento, que é, por exemplo, eu vejo Netflix, vejo as séries do Netflix, basicamente eu só vejo filme e série no Netflix no momento, e no cinema. E aí quando eu vejo uma coisa foda no Netflix, e eu quero ver com a Júlia, ou alguma coisa tá para lançar no Netflix e eu quero ver os episódios junto com a Júlia, eu baixo a série toda, né, no Pirate Bay ou qualquer outro lugar, né, e pô, vou lá ver com ela, porque ela não tem internet, né? Como é que eu vou ver os filmes que eu vi no, que eu, que no Netflix, que tem Mas eu tô baixando, eu tô sendo um contra-lei aqui, né? Ninguém seguia. Até porque não faz sentido, né? cara. Pô, eu fico pensando, inclusive, assim, tipo, em outros sentidos também, né? Por exemplo, eu adorava as porras dos jogos da LucasArts, cara. E, tipo, aquilo não existe mais, né? Não tem lugar nenhum que você possa comprar aquilo ou qualquer. Então, tipo, é uma sacanagem, sabe? Uma pessoa que adora aquela parada, que quer comprar e quer ter aquilo, mas simplesmente não pode, em lugar nenhum no mundo, entendeu? Então você. A única forma de você ter aquilo na sua casa é você pirateando, né? Então. Ah, sim. Sim. É. Muitas vezes você não acha. E cara, uma outra parada, o outro problema que também que se sofre sobre esses os criadores de conteúdo é que eles bloqueiam qualquer tipo de menção a eles, sabe, na internet. Não, é tipo assim, você bota uma fotografia, pega um filme, quer falar sobre o filme, aí bota um print de uma cena, tudo bem. Mas você quer pegar uma cena completa, por exemplo. Quer falar sobre essa cena no seu vlog, que já aconteceu comigo. Aconteceu inclusive com Star Trek, uma série que eu gosto pra caralho. Quis falar sobre a cena, falar sobre, explicar o contexto daquela cena, da onde que veio. Aí eu peguei um episódio antigaço da série, tipo a série original. Eles falando uma determinada frase lá. Uma frase, simplesmente uma frase. Botei lá no meu vídeo. Pensei, caralho, isso não vai dar merda, né? Cara, e deu. Deu. Um dos poucos strikes que eu tomei no meu canal antigo. Ah, mano. Porra. Um limite, né? Onde eu, assim, ah, porra, eu fiz a cena que eu botei ali não tinha nem, tipo, 30 segundos, entendeu? Eu devia dar uns 20 segundos no máximo, sabe? Porra. Cara, isso não faz nem. Isso nem um décimo nem um centésimo do conteúdo original, sabe? Então, cara. É, cara, porque é divulgação. Eu não vai num churrascão, né? Não vai num churrascão botar o vídeo do cara lá, né? Ou, sei lá o que for, vou botar no seu celular pra escutar. Ah, o cara que botou, postou o vídeo com a música. Ah, é. É muito complicado, cara. É muito complicado. Assim, tipo, você quer criar uma coisa nova, né? Você tem que começar do zero, assim, tipo, você não tem. Por exemplo, no, no, na, inter, na, na televisão, eles vão lá e pagam um valor absurdo para botar uma parte, a música no negócio lá, no programa. Paga um valor absurdo para botar uma coisa do filme lá, também falar sobre alguma coisa do filme. Eles têm dinheiro, sabe? É uma coisa que eles têm dinheiro sobrando. Televisão, porra. Agora, um produtor de conteúdo do YouTube, esses caras, cara, 99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,99, Entendeu? E é foda você, sabe, limitar essa pessoa ainda mais já, né? Que o cara já não ganha um centavo, tá ali produzindo conteúdo pro YouTube, né? E ainda assim ele é limitado no máximo, né? E ele tem que criar nisso, né? É foda, é foda. Ou nadar em piscina de Nutella. É até porque você tem que ver que ele é um personagem ali, né? Não, é porque tem gente que acha que ele é assim, né? A gente que conhece ele pessoalmente, que já viu ele na nossa frente, já conversou com ele, olha pra ele lá e diz assim, caralho, sabe? O cara é todo sério, todo introspectivo, todo, sabe, todo. Aí lá, lá ele. Todo despirocado. Não tô falando que. Não, não tem. Ele sempre fez personagens. Agora é só um outro. Diferente. É, feminismo, essas coisas assim. Ah, eu sou. É tipo assim, eu sou contra nesse quesito dele, cara, porque é uma coisa que, inclusive, sabe, primeiro, é uma coisa. O que ele faz, né, de propaganda para crianças, tecnicamente é uma coisa proibida, né? E ele faz de uma forma muito, que eu acho escrota, entendeu? É que nem, por exemplo, porra, vamos fazer um evento e para tirar foto com a gente você tem que comprar uma coxinha lá, não sei aonde, nossa. Caralho, sabe? É uma criança. Não, é proibido. Você olha lá, você olha lá no, no, no, na, quer dizer, ele tá fazendo isso para crianças, né? As propagandas estão indo para crianças. Se olhar no Conar, é proibido isso, cara. É proibido fazer propaganda para criança. Não tem meio termo, entendeu? Inclusive, dois vídeos dele foram apagados por causa disso. Eu acho que os pais têm que olhar isso. Acho que nem. Eu acho que assim, não cabe a mim limitar o que o Felipe Neto tem que fazer ou não. Eu nem tenho que criticar o que o Felipe Neto tem que fazer ou não. Só acho que os pais têm que dar uma olhada, cara. Porra, Sim, não, tem estudos, sim, cara. Inclusive, nos estudos foram descobriu que a criança não consegue perceber uma diferença entre o que é propaganda e o que é conteúdo. E até certa idade. E isso é um problema sério porque, por exemplo, para uma criança, ela vê um vídeo de unboxing, é como se ela tivesse abrindo uma caixa de verdade, entendeu? A mesma sensação que ele sente abrindo uma caixa de presente é vendo um vídeo de unboxing, entendeu? E os vídeos de unboxing hoje em dia são basicamente isso, para mostrar para a criança como é o brinquedinho lá, cara. Então. É, cara. Ah, eu já proibiria. Eu, inclusive, até eu vou falar baixo aqui, porque eu tenho um certo problema com uns vídeos aí de um certo político, que o Vitor sabe qual é, e o meu pai escuta muito, né? E como eu já estava percebendo um certo extremismo vindo do meu pai por causa disso, né? Então eu achei um certo aplicativo que bloqueava bloqueava os vídeos desse certo político aí. Eu não vejo ele mais falando desse certo político, né? Então eu acho que talvez funcionou. Não adianta, né? Vamos chamar de Valdemorte, né? O inominável, o que não deve ser nomeado. E num público, numa parte que tem um gráfico, o gráfico dá um salto, assim, né? Nos dois, né? É, porque também tem que botar um limite na criança, né? Com o meu sobrinho, cara, eu tinha. Tipo assim, eu hoje em dia eu não uso mais Adblock porque eu acho que é uma coisa que quem sofre mais com o uso do Adblock são os criadores de conteúdo, principalmente de blogs que já estão, sabe, já estão se fudendo muito com isso. E principalmente no YouTube, né? Que os criadores de conteúdo já estão ganhando bem menos por causa do Adblock. Mas, cara, com o meu sobrinho, cara, eu colocava o Adblock ligado o tempo todo, porque era propaganda o tempo todo. E, porra, já chegou o ponto do meu sobrinho uma vez chegar lá, ele, tipo, tava no mercado e ele falou. Pra gente comprar a Air Fry Philips Valita, porque ela frita batata. Sabe, caraca, tipo, por quê? É uma criança, né? Nem, por que que ele quer uma Air Fry Philips Valita? É, mas só funciona a batatinha congelada. A batata cortada fresca não funciona. É, então. Ou seja, a vantagem do Air Fryer Philips Valita para a batatinha não faz sentido, porque a batata já está com óleo. Não, mas e se eu fritar uma batata fresca? Ela não tinha óleo ali. Não, eu faço pão de queijo lá, pô, mó delícia. Frango. Eu fiz um franguinho uma vez nele. É, eu comprei a concorrente, que é mais baratinha. É, essa que tá pra. Ai, terrível, cara. Não, mas essa que é a questão, entendeu? Não, não era nem o público-alvo, meu sobrinho, entendeu? É. Ah, porque é proibido propaganda infantil, entendeu? Cara, eu acho que é o boca a boca mesmo. Ué, cara, olha só. É aquela coisa. Você. O cara, quando quer. Por exemplo, alguém que é viciado em cigarro. A pessoa não continua fumando? Não, tem gente que tá fumando, tá aprendendo, fumando agora, não tem propaganda. Não, mas essa não é a questão, né? Eu não estou querendo entrar nesse mérito. Eu estou falando assim: não existe mais propaganda para cigarro. A propaganda é a alma do negócio, mas mesmo assim está sendo vendido para caralho. Cigarro diminuiu bastante, claro, mas estou falando assim: no sentido, o cigarro ainda é muito vendido hoje em dia. Você vai numa loja de brinquedos, você vai encontrar o quê? Brinquedos. Você quer comprar brinquedos para o seu filho? Você vai fazer o quê? Vai levar o seu filho na loja de brinquedos. Pergunte lá, o que que você quer, meu filho? Ah, eu quero este aqui. Pronto. Não precisa de uma propaganda, entendeu? Mas você tá também tá usando o ponto fraco que é uma criança, entendeu? Você tá usando eu acho que meio escroto. Ah, não. Não, eu já saí de todos os grupos. Eu não aguento mais essas merda. Cara, que infernal. Cara, eu não sei como é que essas crianças aguentam, não. Clóvis. Não, cara, Cláudio hoje foi lavar o cabelo, não pôde vir. Não, com certeza. Ele falou que no máximo sim, na próxima ou na outra. Não, homens velhos mandam bundas de mulheres com bom dia e mulheres velhas mandam corações com bom dia. Dos dois, o formato é bem parecido. Sem querer, eu queria sem querer. Caralho. Cara, depois nunca apareceu nenhuma festa de. Que merda. Ai, que merda. Ah, eu não. Já não. Não participo de nenhum. Hã? Como assim? É, pai, é, não dá não. É. É, acabou, é. A última conta foi feita. Que isso, cara? Caralho, maluco. Caralho. Seu pai é muito doido, cara. É, porque a gente passou por isso aí quando a gente era adolescente, né, cara? Então é difícil. Não, pô, meu pai, ele inclusive, ele tem grupos de tudo quanto é lugar, né? Ele recebe milhões de conteúdos de tudo quanto é lugar. E, cara, ele baixa todos esses vídeos e bota no computador. É, ele bota no computador todos os videozinhos, imagens e tal. E de vez em quando fica lá olhando, rindo assim. Ah, é. É, sei qual é. Eu tô procurando aqui o G1 aqui no Google, eu não tô achando aquele Google falsi. É, você não tem conhecimento. Você na velocidade do Battousai, você já corta no meio, vai. Tchá! Sabe? Não tem jeito. Não é, cara, com certeza. Pega muito otário. É nesse meio. A gente já foi pego várias vezes, né? Então a gente já entendeu. Ah! De bizarrices japonesas. Quase Deep Web que o Vitor via. É foda, né, cara? O japonês é um bicho bizarro. Foda. Não faça isso. É, Clóvis, cara, ele não tem jeito, cara. Ele não vai. Não, esse tipo de vírus eu nunca peguei na minha vida, mas já peguei uns bem bizarros já. Nenhum assim que tipo estragasse meu computador. Geralmente é esses de deixar o computador lento, deixa o. Essas merdas. E esses spyware bizarros aí também, que se fantasiam de buscador e sei lá o quê. Essas merdas aí. Cara, é só pra te fuder mesmo. Não, cara, olha só, é tipo assim, muita gente usa hoje antivírus, cara, mas sinceramente, assim, depois de anos e anos usando antivírus e anos usando, não usando antivírus, a minha vida é muito melhor sem antivírus. Meu pai não usa antivírus. Meu pai, cara, não tem problema, sabe? Porque, cara, quando vai fazer merda, não importa se tem antivírus, cara, vai se fuder. Se você fizer merda, vai dar, o vírus vai entrar. Eu me sinto até, quando eu tô nisso, eu me sinto até o Indiana Jones pegando o cálice cálice sagrado. Ele lá naquela, olhando assim, aquele bando de cálice brilhando com pérolas assim, ele pega lá logo aquele de madeirinha, assim. É, se fudeu, meu. Cara, eu acho que eu vou fazer uns dois episódios com isso aqui, cara. Não, não. E antes de séries, a gente estava falando de outros conteúdos que a gente estava vendo e tal. É interessante. Não, o que que você acha? Você vai ficar falando oi quando você for se apresentar? Ah, eu posso fazer em off se quiser, se você achar. Ah, de repente, sei lá, eu acho bom a gente se apresentar, né, Beto? É foda. É foda porque, tipo, tem que liberar uma parte de mim que eu não sou muito bom com isso. Vamos lá. Essa parada de começar é foda. Oi? Gostou? Ai, ai. Caralho. Tá. Como é que eu vou começar aqui? Tem que inventar uma parada meio que bordão, né? Tipo. Não? Bordão é clichê, né? A gente pode desconstruir, que nem você falou, né? A gente pode estar que nem agora aqui, só botando essa parte que a gente está falando agora. Como é que a gente é? Tá, apresentar. O que que a gente precisa apresentar? A gente, né? Tá. É, de repente usar uma metalinguagem aí, ó, só. Quebrar. Ah, entendi. E eu falaria tipo uma coisa tipo: Ah, eu sou o Bernardo e aqui está a minha frase de efeito. Entendi. Aí, e depois disso a gente fala o quê? Ah, e aí a gente vai falar sobre. Plum! Nerd Raiz. Entendi. Então, pronto, a gente já fechou, né? Fechado. Essa é a abertura. Opa! Ai, não, acho que aí é muito escrotismo. Ah, depois eu vou lá. O Vitor tá mandando um beijo. O Vitor tá mandando um beijo. Ele tá mandando um beijo pra você também, Vitor. Quê? Ah, depois eu vou lá dar uma. Bater um rango lá. Beleza. Valeu, velho. Que você ia falar? Você ia falar um negócio aí. É, e o Clóvis, né? Aquele. Não, cara, você tem que entender que também o Clóvis, assim, apesar dele não ter ido em nenhuma das reuniões, ele é uma pessoa muito ocupada. Ah, é, porra, porra, é foda o Clóvis. Só que às vezes, porra, ele tem que manter aqueles cabelos sedosos, tomar um banho de vez em quando. Isso ocupa muito tempo dele, né? Pois é. Com certeza. Cara, será que o Léo vai ver isso aí? Achar que é pra ele? É, isso é o meu medo, né? Uma coisa meio recente, né? E parecer meio que é pra ele. Muito ocupado, multinacional. Isso pegou meio. É foda. Tô embaralhando cartas. Tô fazendo uma mágica. Vitor, escolhe uma carta. Tá. É essa aqui? Ó, eu sabia, cara. Eu sabia. Ah, eu também, cara. Eu já sei. Não, eu não vejo nenhum canal em inglês, eu tenho saco não. Caralho. Caralho, eles estão velhos assim? É, né? Caralho. Não, eu já vi eles, só não vejo sempre, né? Não paro para ver o vídeo dele. Cara, não. Caralho. Caralho. É, né? Tipo aquelas paradas de resistência, né? De, tipo, ficar dentro de um gelo durante uma semana. Não, 10 minutos é pouco, cara. Eu acho que ele ficou mais de meia hora. O recorde é de um indiano lá, que o cara fica quase uma hora lá no sem respirar. Dentro, debaixo d'água, dentro de uma caixa. Não, isso é tudo truque de salão. Truque de salão eu acho escroto. Eu acho mágica de mão, habilidade manual. São as mais fodas. Caralho. Calma aí, volta do zero. Ah, tô segurando. Ah, sei, eu já sei qual é. Isso é foda. Não, isso é maneiro, cara. Tem isso tem no Netflix mesmo? Como é que é o nome? Ah, sei qual é. Fuas. A internet não tá muito boa, não. Achei. Ah, acho que não vai. Não se interessa muito, não. Eu acho que mágica virou uma coisa banalizada hoje em dia, sabia? Eu já, tipo assim, eu chego num grupo assim, ah, gente, vou fazer aqui uma mágica. O pessoal, ah, caguei. Hoje em dia. Hoje. Eu desanimei pra caralho de aprender mágica por causa disso. Mas, cara, é tipo assim. Esse negócio de não ter habilidade. Porra, eu demorei 3 meses pra fazer aquela mágica de sumir uma carta na mão. Demorei 3 meses, tipo, fazendo todo dia. E até hoje eu acho que não é perfeita. Ela é meio lenta, assim. Ah, como é que era o nome daquele outro? Chris Angel era edição pura. Edição e tipo, fake. Deixar um negócio todo preparado pra. Porra, eu achava foda o Chris Angel, mas depois que eu comecei a ver as paradas que ele fazia. As mágicas dele, do David Blaine, são bem normalzinhas. Hoje em dia, vendo as mágicas dele. Chato que só tem em inglês essa porra, não tem dublado. Ah, é verdade. Não, mas é aquela coisa. Acho que é porque aqui acho que é tanta coisa que tem lá no, no, na TV americana que, cara, é difícil passar aqui pro Brasil essas paradas, né? É muita merda junto. Ah, porque. Por exemplo, acho que antigamente acho que era mais fácil do que hoje, porque antigamente as televisões tinham muito dinheiro, né, para bancar essas coisas. Hoje em dia acho que não tem tanto, não. Acho que estão investindo mais em coisas daqui do que pegar programa de fora para traduzir e dublar, sei lá. Muitas vezes eles fazem a versão deles aqui, né? Oi, oi. Ah, é. Qual foi a última coisa que eu falei? Maneiro. Vou deixar aqui. E aqui, para finalizar o vídeo. Calma aí. Não, tô só de zoeira aqui. Não, pô, calma aí, calma aí. Calma aí. Calma aí. Então tá. É, Vitor, então acho que a gente já falou bastante coisa aqui, né? E, pô, acho que já deve ter estourado aqui todo o tempo possível de gravação. Acho que a gente podia finalizar aqui, né? Mas ele não esteve aqui hoje, mas ele disse para mim aqui pelo WhatsApp que ele vai. Ele falou que vai ver todas as mensagens das pessoas que foram mandar pela página do Facebook, facebook.com/nerdraiz, mensagens lá diretamente, ou aqui nos comentários do post do blog, e vamos comentar nas próximos podcasts. Entre uma viagem de avião ou outra, né? Então ele. Ok. Ah, é. Não gosto de pessoas. Assim? Que ele fez. Pronto. Espero que isso fique bom. Ok. Fazer o quê? É, até lá a gente vê qual é. Beleza? Então, ó, pra gente não perder a porra do áudio, vamos já salvar essa merda. Ó.